Jesus está presente na festa. Ele é o dono da festa. Você veio adorar a Ele? Maria entra na cidade chorando, perguntando onde foi que nós perdemos a Jesus. José preocupado busca Ele de um lado pro outro. Perderam Jesus na festa e agora o que fazer? Essa história se repete por aí em nossos dias. Estão perdendo Jesus na festa, distraídos com outras coisas. A festa pode ter cantor e pregador, convidados nobres, mas a festa que perde a Jesus, a festa é pobre. A festa pode ser grandiosa e divulgada, atraindo as massas, mas a festa que perde a Jesus, perde a graça. Quando Jesus está presente, é diferente, a gente sente. Quando Ele fala, a terra fala, o mal se cala, Ele não faz. E nessa festa Ele que manda, que comanda, e o crente canta. Ele é o centro de tudo neste lugar, é o dono da festa. Tem cura, tem milagre, tem poder, tem visão. Tem glória, tem azeite, tem virtude, unção. Tua majestade toma conta deste lugar. Fica conosco nesta festa, queremos te adorar. Batiza, salva, cura, traga libertação. Renova, refrigera, restaura o coração. Já é irresistível tua presença aqui. Fica conosco nesta festa, nós queremos te ouvir. Sinta a presença do dono da festa. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Quando Jesus está presente, é diferente, a gente sente. Quando Ele fala, a terra abala, o mal se cala, Ele não falha. E nessa festa Ele que manda, que comanda, e o crente canta. Tu és o centro de tudo neste lugar, faz Teu querer, Senhor. Tu és a única estrela que brilha aqui, faz Teu querer, Senhor. Faz Teu querer, Senhor. Faz Teu querer, Senhor. Faz Teu querer, Senhor. Faz Teu querer, Senhor. Faz Teu querer, Senhor. Eis o dono da festa. Tem cura, tem milagre, tem poder, tem visão. Tem glória, tem azeite, tem virtude, unção. Sua majestade toma conta deste lugar. Fica conosco nesta festa, queremos te adorar. Batiza, salva, cura, traga libertação. Renova, refrigera, restaura o coração. Já é irresistível tua presença aqui. Fica conosco nesta festa, nós queremos te ouvir. Faz Teu querer, Senhor. Faz Teu querer, Senhor. Faz Teu querer, Senhor. Eis o dono da festa. Oh, glória a Deus! Mais barulho de adorador! E a festa é para Ele, aleluia.